adeus. Oh, ilusão e a esperança. Oh, o seu amor que não me pertenceu. Vou pela rua desta vida e já nem sei pra onde vou, pra onde vou. Talvez na curva do destino. Alguém me dê o que você negou. Você verá que o meu amor seria o mundo do seu mundo. Porque você não meditou. Pertenceu. Vou pela rua desta vida e já nem sei pra onde vou, pra onde vou. Talvez na curva do destino. Amor, amor.